E aí, galera? E aí, pessoal? Estamos aqui hoje com o Arthur, com a Michele, da Bahia, que agora está morando no Rio. Michele Jassi. Jassi está ali atrás da câmera, a Juliana está atrás da câmera, a Sabrina também está atrás da câmera. A gente vai bater um papo aí para falar algumas coisas, que eu vi umas perguntas. E aí eu vou ver se eu consigo responder. Eu vi uma pergunta, porque o pai Joaquim de Aruanda falou um pouco sobre a vida na Aruanda, né? Ele não falou tudo, né? Senão vai ficar muita coisa, porque lá tem muito mais coisa. E eu vi uma pergunta, acho que foi de um rapaz que perguntou assim: lá em Aruanda, pode namorar? Lembra de uma coisa, pessoal. O mundo espiritual é o mundo original, primitivo, tá? Pré-existente, sobrevive a tudo, né? Assim, o mundo espiritual. O mundo físico é a cópia do plano espiritual. É uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, muitas coisas que acontecem no plano espiritual eclodem aqui no plano físico quando a gente encarna, eclodem na nossa mente. Por exemplo, quando uma pessoa quer ser, por exemplo, um arquiteto aqui na Terra, encarnar. Lá no plano espiritual, ele estuda, ele treina nas faculdades, nas universidades que tem no plano espiritual, a arquitetura, tá? Para quando ele vier aqui para a Terra, todos os ensinamentos que ele teve lá eclodem no corpo mental dele. Ele vai vir, como é que vai ser? Ele vai lembrar? Não, ele vai sentir a vontade de ter aquela profissão. Ele vai falar: poxa, eu quero ser arquiteto. Poxa, eu quero ser advogado. Poxa, eu quero ser policial. Quem é o policial? Geralmente pode ser um Exu. Ele era um Exu quando estava no plano espiritual e aquele quer ser um policial, segurança, um guarda. Claro que nem todo segurança, nem todo policial é a reencarnação de um Exu, tá? Não vamos generalizar, mas muitos policiais, seguranças, guardas, podem ser sim Exus reencarnados, assim como tem Exus, chefe de falange, que são pastores evangélicos. Muitos desses pastores evangélicos são Exus, chefe de falange, reencarnados, que resgataram muitos espíritos no umbral, né? Resgataram quiumbas, pegaram muitos quiumbas para serem educados, que eles reencarnam. São pastores evangélicos e muitas das pessoas que estão ali na igreja, os fiéis, muitos deles podem ser quiumbas reencarnados que reencarnaram ali junto com o pastor para o pastor colocar eles no caminho reto, né, no caminho certo, né? Ali também tem espíritos sofredores reencarnados. Então, muita coisa que acontece no plano espiritual ocorre aqui. É lá primeiro e depois aqui. Então lá tem, em Aruanda, tem os casais de namorados, andam de mão dada pela cidade, namoram, claro, com todo respeito, né? Com respeito, né? E tem os namorados, casais de heterossexuais e tem casais de homossexuais também em Aruanda, tá? Só que não é toda colônia espiritual que é igual, tá? Então tem colônia espiritual que é dirigida por espíritos que são um pouco mais religiosos, né? São um pouco mais fundamentalistas e eles não aceitam homossexuais, né? Na colônia, né? Então isso acontece. O problema da cultura religiosa, né, dessa cultura religiosa que nós temos aqui na Terra, principalmente no Brasil, que é muito forte, ela perdura também, ela persiste também no plano espiritual. Por isso que a espiritualidade vem usando determinados encarnados, determinados espíritos que encarnam no momento atual, como eu, como Arthur, como a Michelle, a Sabrina, a Sônia, que encarnam no momento atual para ajudar a humanidade a abrir um pouco mais o campo de visão, tá? Chegou o momento dos religiosos, dos espiritualistas, dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos abrirem um pouco mais o seu campo de visão, tá? Se livrar um pouco do preconceito, né? se livrar do preconceito, da intolerância religiosa, do fanatismo, do extremismo, do separativismo, do partidarismo, do sectarismo religioso, político, filosófico, social. Né, gente? Para a gente poder habitar um mundo fraterno, tem que se livrar dessas situações. Né? Senão fica difícil a gente habitar um mundo fraterno. Então, existem pessoas, por exemplo, que são, vamos dizer, espiritualistas ou espíritas. O que, que os espíritas pregam? Eles pregam a evolução, o progresso, né? A abertura da visão, o progresso espiritual, a evolução espiritual. Eles pregam as ideias novas. Só que muitos desses espíritas espiritualistas, não todos, tá? Mas muitos desses espíritas espiritualistas, eles pregam essa evolução espiritual, esse progresso espiritual, mas quando chega alguém com ideias novas, com uma visão diferente da deles, uma visão mais expandida, mais aberta de espiritualidade, né? O que que muitos deles fazem? Não aceitam. Eles não aceitam. Eles combatem com ferro e fogo, combatem com afinco todas aquelas pessoas que vêm trazer uma visão mais expandida das coisas. Combatem todas aquelas pessoas que vêm trazer ideias novas. Né? Então, fica meio estranho, né? Porque eles pregam a renovação, a evolução e a expansão da consciência, e quando vem alguém com assuntos de expansão de consciência, de ideias, com ideias novas, eles não aceitam. Combatem, muitos deles combatem com fúria, com raiva, né? Com muita raiva, e combatem os próprios irmãos, né? Porque é uma briga, né? Religiosa, uma briga de convicções. Então está na hora de nós colocarmos as diferenças de lado, todos nós colocarmos as diferenças de lado e nos unirmos num único propósito, que é de um mundo renovado, um mundo unificado, um mundo fraterno, onde todos se respeitam, convivem com as diferenças com respeito e se amam, entendeu? Esse é o propósito, né, de um mundo regenerado, é colocar as diferenças de lado, colocar o separativismo, o sectarismo religioso de lado e todos unidos, juntos, trabalhando por um único propósito, né? Sem essas brigas com relação a pontos de vista, com relação à realidade espiritual, sem essa briga, porque isso acontece um pouco no plano espiritual, gente. Mesmo que desencarnou, tem uma visão expandida, a visão acaba expandindo, o campo de visão expande, as consciências se expandem, mas mesmo assim tem alguns espíritos que ainda têm o preconceito no plano espiritual. Vou dar um exemplo. Existem certas situações que acontecem. Lembra da Guerra do Golfo? Da Guerra do Golfo, que foi lá para a década de 90, no início da década de 90, 90, 91. Lembra da Guerra do Golfo? Então, do Saddam Hussein e tudo mais. A situação espiritual ali estava bem complicada, porque tinha muitos magos negros, né? Espíritos das trevas, que eu vou explicar depois, e os guardiões de Aruanda, eles precisavam do máximo de ajuda possível, né? Porque o negócio estava feio, a batalha espiritual estava muito grande. Então vieram espíritos de outras colônias espirituais, eles chamaram para ajudar. Os espíritos de Aruanda chamaram espíritos de outras colônias espirituais, né? E alguns espíritos que estavam ali habitavam colônias onde eram espíritos evangélicos e outros eram católicos. Quando eles chegam no Aeróbus, né? Esses espíritos chegam no Aeróbus, com quem que eles deparam, gente? Esses espíritos que são bem católicos e bem evangélicos, desencarnados, tá? Dessas colônias de evangélicos e de católicos. Com quem que eles se depararam? Se depararam com guardiões da humanidade, se depararam com Exus, com a roupagem de Exu, tá? Então viu lá o Exu Sete Encruzilhada, de capa, chapelão, os tranca-rua, viu os pais velhos, né? Com a roupagem de preto velho mesmo, viu os índios, os caboclos, né? Espíritos né, que são voltados mais para a Umbanda, vamos dizer assim. E o que que acontece? Eles chegam e já dá aquela... Mas eles vão para ajudar, né, de boa vontade, mas fica com aquele receio quando se depara com esses espíritos, né? Então ainda existe o preconceito. Então ali eles precisavam, os guardiões conversaram com eles: ó, gente, vamos botar as diferenças de lado aí, vamos nos unir aí para um propósito maior, porque a situação está feia lá na guerra, né? Está morrendo muita gente, e esses chefes dessas nações, né, eles estão todos, esses ditadores, né, do Oriente Médio e tudo mais, eles estão sendo marionetes nas mãos de magos negros para causar destruição, né? Porque tem certas facções de magos negros que têm aquela vontade de dominar o mundo, e tem outros que querem destruir o planeta, né? Então eles usam essas pessoas que sintonizam com eles, né, na identidade de interesses, são afinidade, né, para causar o caos. Né? Então, vamos colocar as diferenças de lado e vamos lá ajudar, né, tirar esses espíritos das trevas que estão ligados aos encarnados. Né? E eles foram ajudar, mesmo com preconceito no coração. Então, vocês percebem o quanto é complicado essa situação da religião, das convicções, das interpretações, muitas das vezes, gente, bem errôneas, bem sistemáticas, interpretações com uma visão, né, de espiritualidade bem estreita da realidade, muito estreita da realidade, as convicções inabaláveis, que não tem quem tire da cabeça da pessoa aquelas convicções, e mesmo chegando no plano espiritual, depois do desencarne, ainda continuam com esse preconceito. Tem cidades espirituais onde não são aceitos os homossexuais. Não são aceitos. Tá? Então, apesar de ser um lugar bom, um lugar de uma vibração boa e tudo mais, mas tem umas regrinhas, às vezes, complicadas, e a Aruanda já não tem mais isso, né? Então, com certeza, os espíritos de Aruanda já são mais evoluídos, porque esse preconceito denota uma imaturidade espiritual e uma involução espiritual ainda, um atraso evolutivo, tá? Infelizmente, são espíritos bons e tudo mais, mas demonstram um atraso evolutivo ainda grande, demonstra ali o progresso espiritual do nosso planeta ainda muito pequeno, né? Então, tem casais em Aruanda, eles andam de mão dada, eles casam, tem cerimônia, se quiser casar, tem casamento, tem a festa de casamento, tem tudo isso lá, tá? Tem as universidades, as escolas, né, que eles se preparam para trabalhar, se preparam para serem guardiões. Existem guardiões que são homossexuais. Existem guardiões homossexuais e são muito bons guardiões, ótimos guardiões. Tá? Trabalham pelo progresso da humanidade, combatem espíritos das trevas, são treinados... Tá? E muitos deles são melhores do que muito heterossexual. Tá? Então, gente, chegou a hora de expandir esse campo de visão, porque quando a gente fica com preconceito, intolerância religiosa, intolerância política, socialista, filosófica, é uma porta aberta gigantesca para a obsessão. Porque os espíritos das trevas vêm com tudo. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você estando com a Bíblia embaixo do braço, mesmo você cobrindo o seu corpo todo, até o pescoço, até o pulso, mesmo você gritando o nome de Jesus o tempo inteiro pela rua, mesmo você, no seu animismo, falando um monte de línguas estranhas que não está vindo de cima, está vindo de você mesmo, né? Mesmo fazendo tudo isso, né? Espíritos das trevas vão te usar se você for intolerante, se você for preconceituoso, se você for julgador, julgar as outras religiões, se você explodir de raiva por causa das suas convicções, por causa das suas interpretações ao pé da letra da Bíblia. Os espíritos das trevas amam isso. Eles adoram isso, eles adoram essa limitação, eles adoram essa ignorância. Principalmente se você estiver à frente de uma grande igreja, ou uma igreja conhecida, ou você estiver à frente de várias igrejas daquela denominação que arrastam multidões, Mago Negro vai amar se você for desse jeito. O Mago Negro vem com tudo, ele se liga logo na tua mente, ele faz imantações magnéticas na sua mente, com criações mentais inferiores criadas por ele. Sua mente fica ligada a essas criações mentais, formas de pensamento inferiores, bem criadas, muito bem feitas por magos negros. E essa imantação magnética também fica ligada à sua mente com a mente dos magos. Por que que tem uma imantação magnética, tua mente está ligada à mente dele? É como se fosse um fio, imagine um fio ligado na minha cabeça com a cabeça da Michelle. Ela manda tudo o que ela quer que eu faça para mim. Aí eu como marionete, ela vai, eu sigo todos os comandos dela. É isso. O mago negro se liga na tua mente e ele te dá os comandos e o religioso vai lá e faz tudo que o mago negro está mandando. O religioso acha que tem autonomia nas suas decisões, quando na verdade ele não tem autonomia nas suas decisões. Ele não tem autonomia nas suas decisões e ele está sendo vergonhosamente manipulado por um mago negro. E se alguém chegar e falar isso para ele, ele vai com certeza entrar em fúria, porque ele vai dizer que está aos pés do Senhor, ele vai dizer que está no caminho, ele vai dizer que foi batizado, que ele aceitou Jesus Cristo, que o espírito das trevas não tem nem como se aproximar dele. E o espírito das trevas está ali do lado dele, ligado nele, dando gargalhada, rindo, batendo palma, adorando quando ele fala isso. Entendeu, gente? Então, é complicado, porque essas pessoas arrastam multidões e esses espíritos não querem o progresso da humanidade. Então, se ele arrasta multidões, imagine um religioso que arrasta 300 mil pessoas. Tudo que o religioso falar, aquelas 300 mil pessoas vão seguir. Então, é um prato cheio para Mago Negro, para atrasar o progresso da humanidade, para continuar o preconceito, para continuar a intolerância religiosa, para continuar os julgamentos, para continuar a agressividade, né? Porque eles entram em fúria, né? Você era evangélica, não era? Sim. Fala aí como é que é, conta aí como é que era, mais ou menos, quando eles entravam em fúria, quando alguém pensava de uma forma diferente deles. É, há uma... um ensinamento, né, que é dado, onde, assim... somente o que está escrito na Bíblia é o correto, e fora dela é obra do demônio. Então, se uma pessoa tiver uma mente, um pensamento diferente, uma atitude diferente com aquilo que não está na Bíblia, é obra do demônio. Então, alguns, né? Eu digo, alguns, a maioria, leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas não têm a sabedoria, não têm o entendimento para discernir, para interpretar o que está escrito ali. Então, muitos acabam ouvindo a interpretação de uma outra pessoa e tomam aquela interpretação da Bíblia como certa. Em questões de homossexualidade, questões de algumas passagens que estão escritos ali na Bíblia, como um exemplo, como um Deus vingativo, tomam aquilo como certo e não abrem a mente, não expandem a mente para poder entender o que está escrito ali. e acabam julgando, acabam machucando, acabam tentando manipular e trazer aquela outra pessoa evangelizar, né? Achando que a mente de a forma do outro pensar, a forma do outro agir, por não condizer com as atitudes que ele tem, é errado e assim acaba tentando evangelizar e trazer para o lado evangélico, mas se parar um pouco e começar a pensar e começar a pedir orientação a Deus e pedir que abra a mente e começar a ler e ter a mente aberta para ouvir o que ele tem a dizer, vai começar a enxergar que tem muita coisa que está escrito ali que ainda não conhece. Muita coisa do que está escrito na Bíblia é real, vem de Deus e tudo mais, mas o problema são as interpretações, Isso. as convicções que são tomadas, e muita gente cria interpretações de acordo com os seus interesses. Tem isso também. Eu vou associar o que aconteceu na Guerra do Golfo com alguns religiosos, porque é assim que magos negros se ligam a essas mentes. Imagine naquela época, há 30 anos atrás, Saddam Hussein. Né? Ele era um ditador, né? Que o mago negro é? Ele é um ditador. O mago negro é um ditador. O mago negro tem sede de poder, sede de domínio. O que que o Saddam Hussein tinha? Sede de poder, sede de domínio. Ele era um ditador. Então tem afinidade, não tem? Então quem é que vai se ligar a ele? É um espírito da luz? Não, foi um espírito das trevas, porque há afinidade e identidade de interesses. Então ele era uma marionete de magos negros. Na época da Guerra do Golfo, os pais velhos, os guardiões, Exus, índios, caboclos, foram lá embaixo, lá no regiões subcrustais, debaixo da crosta planetária, em dimensões bem densas, para acabar com a festa desses magos negros que estavam ligados a alguns chefes de nações, não só ao Saddam Hussein, como muitos militares, essas pessoas da política bem poderosas na época que estavam inseridas nessa guerra, tá? Quando eles chegaram lá embaixo, eles tem que se deparar, não é assim, eles chegam lá e já pegam os magos negros, não, gente. Os magos negros se escondem muito bem, nos esconderijos bem, bem complicados. Eles gostam muito de se esconder em cavernas incrustadas nas rochas. Lá embaixo tem umas rochas bem grandes e existem cavernas dentro das rochas. E os magos negros ficam ali dentro, fazem os seus laboratórios, os seus redutos. Eles têm uma disciplina mental e uma força mental muito grande. Tá, eles são antigos iniciados aí. Eles têm um grande conhecimento em manipulação de elementais da natureza, energias da natureza, grande magnetismo, força magnética, criam campos. Eles têm um conhecimento muito aflorado em manipular mentes também, hipnotizar, né? Hipnotizar as pessoas e tudo mais. Então, essas pessoas tinham afinidade com eles, então abriu a brecha, né, para eles atuarem na mente. Porque a guerra toda é na mente, do demônio, né? Com o ser humano é na mente. Magos negros são demônios, né? São verdadeiros demônios, né? Das trevas. São seres humanos, mas demônios. Nessa época ali, tinha nove magos negros muito bem concentrados. Bem concentrados. Unia a sua mente uma na outra. É como se fosse uma consciência coletiva. A mente dos nove magos se tornaram uma só mente. A mente deles estava interligada uma nas outras. E tinha um mago alfa, que era o mago mais poderoso. Ele dominava todos os outros magos. Ele manipulava todos os outros magos em prol de um objetivo, tá? O objetivo, atrasar o progresso da humanidade. Influenciar esses ditadores a chegar lá e apertar o botão para explodir mesmo a bomba atômica, para ordens de atacar, ataca, mata todo mundo, tipo isso, né? Então, são os comandos. Eles ficam muito bem concentrados ali. Só que é fácil entrar assim, lá na caverna, dentro da rocha, dentro do subcrustal? Não é fácil. Tem armadilhas para os espíritos, contra espíritos desencarnados e contra médiuns em desdobramento. É, eles encontraram, primeiro, em volta daquela rocha, um campo de força bem forte, criado pelos magos e cientistas das sombras, um campo de força mantido por equipamentos eletrônicos, tá? Uma ciência tecnológica bem avançada, que mantém uma tecnologia avançada que mantém esse campo de força, tá? Já para você não entrar. Tem entidades vampiras ali, como se fossem soldados, entidades vampiras tomando conta do lugar. Se chegar ali algum espírito querendo impedir, se não tiver um preparo, não tiver todo um grupo e tudo mais, vai se ferrar, não vai conseguir entrar. E os vampiros vão vampirizar mesmo, vão sugar você, o espírito todo, e vai ficar um caco ali, sem consciência. Assim como médiums desdobrados também, tá? Suga, porque o médium desdobrado, ele está encarnado, então ele tem ectoplasma, tá? E a energia vital, isso lá eles vale ouro, tá? Então, tem uma espécie de vegetação criada pelos magos e pelos cientistas das sombras desencarnados nessas rochas. Essa vegetação, ela é feita de uma substância que suga a energia, principalmente de médiuns em desdobramento, e suga em minutos, e ele cai inconsciente ali. Tá? Então, por isso que tem que ter toda uma proteção. Por isso que com um médium encarnado em desdobramento nesses lugares, ele tem que estar com todo um aparato de guardiões, de pais velhos e tudo mais, para poder auxiliar ali naquele momento, que eles levam médiums para auxiliar. Os pais velhos têm os cajados, que são condensadores de energia. Nessa época, os pais velhos, tinham muitos pais velhos ali, pai João de Aruanda, pai Rei Congo, pai Joaquim de Aruanda e vários outros pais velhos, que primeiro eles têm que desfazer aquele campo de força para poder entrar ali. Então eles começam a bater de forma cadenciada os cajados no chão. Eles começam a bater e isso cria uma espécie de energia que ele desfaz com o conhecimento deles. Eles desfazem o campo de força, tá? Para poder entrar. Desfez o campo de força, entra, né? E eles depois têm que entrar numa luta com esses magos negros, porque os pais velhos são os magos brancos, né? Então são os magos brancos contra os magos negros, né? Então a guerra começa a ser mental, tá? Eles têm que desmantelar ali aqueles magos negros que estão altamente concentrados, se ligando às mentes dos chefes de nações e tudo mais, dos políticos daqui encarnados, e levar esses magos sob custódia, porque o estrago que eles estão causando é muito grande, né? Saddam Hussein tinha, em média, 20 magos negros lá, aqui na crosta, aqui na superfície. Ele tinha, naquela época, em média, 20 magos negros ligados à mente dele, dizendo para ele tudo o que ele tinha que fazer. Ele era uma marionete dos espíritos das trevas. E teve uma luta ferrenha dos guardiões com esses magos negros para poder levarem ele sob custódia, porque o estrago estava grande. Ah, mas o Saddam Hussein vai continuar com aquelas ideias. Vai, mas a gente tirando os magos negros dali, com certeza melhora bastante, porque eles acentuam, eles potencializam as ideias daquele ditador. Eles potencializam, né? Então, se você tirar os magos negros dali, fica bem mais tranquilo, a situação fica mais tranquila, tá? E é uma luta espiritual e tanto dos guardiões com esses espíritos, porque não é fácil, eles são muito perigosos. Então, se eles fazem isso com os políticos, ditadores, vocês acham que eles não vão fazer com os religiosos, com pastores, com dirigentes espíritas, com sacerdotes da Umbanda, que estão meio complicados, estão meio fanáticos, extremistas, estão agressivos, preconceituosos, intolerantes. Vocês acham que eles não vão fazer com esses religiosos? Faz a mesma coisa. Tem um monte de pastor evangélico, tem um monte de dirigente espírita sendo marionete de magos negros. Marionete. Por causa do preconceito, por causa da intolerância, por causa da resistência a ideias novas, por causa de todos esses problemas de fanatismo religioso, extremismo religioso, convicções, né? Então, é um problema um pouco sério, ou muito sério, né? Porque influenciam mentes. Existem religiões que são uma verdadeira lavagem cerebral, mas é uma lavagem cerebral profunda. A lavagem cerebral é tão grande, ela é tão forte, que quando você tenta trazer as ideias novas para a pessoa, mesmo que ela esteja com a mente aberta, ela fala assim, não, eu vou abrir a mente, eu quero conhecer essas ideias novas aí que estão sendo trazidas, eu quero conhecer mais sobre esses espíritos, pais velhos, caboclo, quero conhecer mais sobre Aruanda, sobre as colônias espirituais, Nosso Lar, Vitória Régia, Halo de Luz, Grande Coração, vamos conhecer sobre isso, sobre perispírito, sobre imortalidade do espírito, reencarnação, tá bom, vou abrir minha mente, vou lá estudar isso aí. E a pessoa, mesmo abrindo a mente, ela vem de uma religião, por exemplo, evangélica ou católica, ela resolve abrir a mente. A lavagem cerebral, dependendo da denominação religiosa, dependendo da igreja qual ela estava, né, a lavagem cerebral é tão grande que, mesmo ela dizendo que vai abrir a mente, ela fica resistente. De forma inconsciente, ela acaba ficando resistente. Está acontecendo na plataforma de oração que está vindo evangélicos serem médios daqui da casa, que vieram da igreja evangélica. Estão abrindo a mente, tá? Abre a mente, está com a mente aberta. E são médiuns mesmo, ostensivos, porque lá na igreja evangélica tem um monte de médium ostensivo, tá? são os profetas, que são os médiuns. O que acontece? Tem gente que, apesar de estar com a mente aberta e tudo mais, os espíritos estão começando a querer incorporar nessa pessoa evangélica. Exu, Pombagira, Preto Velho. E estão tendo dificuldade. Estão tendo dificuldade por causa da lavagem cerebral que foi feita. A pessoa acaba ficando inconscientemente resistente à incorporação de um Exu, de um Preto Velho. Porque a lavagem cerebral lá na igreja foi tão forte que os Exus estão tendo dificuldade para incorporar na médium. Olha que a mediunidade é ostensiva, hein? É linda, é bonita a mediunidade. Então, eles estão tendo todo um trabalho devagar, estão tendo um trabalho com a pessoa, a gente tá entendendo, a gente tem paciência, a gente explica, a gente pega livros, ó, lê esse livro aqui, lê esse aqui que vai explicar, e a pessoa está abrindo a mente aos poucos, essas amarras, essa lavagem cerebral vai sendo desfeita. Então, nós estamos tendo que fazer um trabalho para desfazer essa lavagem cerebral que foi feita na pessoa lá na igreja. Porque a igreja é muito boa, não vou dizer que é ruim não. A igreja evangélica é muito boa, a católica é muito boa. Coloca muita gente no caminho, tira das drogas, tira da bebida, e ela é, para muita gente, primordial, tem que ter mesmo, a pessoa tem que se ligar, tem determinadas pessoas que tem que se ligar a uma religião mesmo, né? Mas o problema é o lado negativo, porque por mais que a pessoa entra no caminho, faz uma reforma íntima muito boa, ela se evangeliza, não é assim? Ela se torna mais fraterna, mais amorosa, mais solidária, isso é muito bom. Por isso que a religião é bom. Mas aí vem o lado negativo. Vem as convicções, as interpretações. E muitas das vezes a pessoa fica um pouco agressiva. Não aceita, julga, acaba ficando intolerante. Aí ajudou de um lado, mas prejudicou do outro. Por isso que é importante estar na religião, continue na religião. Se você gosta da igreja evangélica, continue na igreja evangélica. Mas tenta ficar na religião. A religião evangélica é linda, eu acho muito bonita. Mas fica na religião com uma mente mais aberta. Você pode ficar na sua religião, mas fica com uma mente mais aberta, respeitando as outras, né? Amando o seu irmão de outra religião, não ficar achando que a sua religião é a única que leva à salvação, é a única que leva a Jesus, é a única que leva a Deus. Isso não existe, gente. Todas as religiões levam a Jesus, todas as religiões levam a Deus. Jesus está na Umbanda, Jesus está na religião católica, está na evangélica, está na espírita, Jesus está em todas as religiões. Falou do amor, da fraternidade, amar ao próximo, amar a Deus, Jesus vai estar. Tá? E essas religiões falam disso. A Umbanda é puro amor. A religião espírita, nossa, é puro amor, é pura fraternidade, os ensinamentos, tá? Então Jesus vai estar ali. Então não tem o porquê essa briga, essa discussão de que é do demônio, de que é do capeta, porque não existe isso, tá? É necessário também nós estudarmos os livros, para ver o que tem dentro, o que tem ali dentro daquele livro, o que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o que tem dentro do livro dos médiuns, o que tem dentro do livro dos espíritos. Deixa eu pegar esse livro aqui, deixa eu ler. Não tem problema nenhum ler, gente. Botar a mão no livro dos espíritos não vai queimar a tua mão, não vai te levar para o inferno, não. Muito pelo contrário. Então, gente, como é que a gente expande a consciência? Como é que a gente evolui? Como é que a gente evolui e expande a consciência? Estudando, estudo. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação agregar, mais você expande a consciência, vai expandindo. Dá trabalho, porque tem que ler o livro, tem que refletir, tem que entender, tem que voltar na página, ler de novo, peraí, não entendi, ler de novo, demora, os livros são grossos, mas é a única forma de evoluir, você estuda, você expande. Por isso que lá em Aruanda, na colônia Aruanda, um dos requisitos é que o espírito estude, se matricule numa das universidades de lá, escolha alguma coisa para estudar, para poder progredir, para crescer, para evoluir. A gente cresce, a gente evolui se aperfeiçoando, estudando. Vocês acham que Miguel hoje é Miguel por quê? Ele nem encarna mais, mas quando ele encarnava, foram encarnações atrás de encarnação, se aperfeiçoando, adquirindo experiência, né? Até que ele chegou no nível que ele chegou, e ele continua evoluindo, continua adquirindo conhecimento, né? Evolução é isso. A oração é muito importante, se ligar a Deus, meditação é muito importante, mas a gente precisa estudar para adquirir o conhecimento, e através do conhecimento você se liberta, né? Conheça a verdade e a verdade te liberta, né? Você vai virar outra pessoa, você vai ficar mais sereno, você vai ficar mais equilibrado, você vai ficar mais tranquilo, porque você vai começar a entender como é que funcionam as coisas, né? E você vai ficar tranquilo, você vai ficar sereno, você fala, poxa, estou no caminho certo, estou me reformando, estou melhorando, estou superando as minhas dificuldades, pô, estou progredindo, estou evoluindo. Você vai ficar sereno, você vai andar calmo, você vai andar tranquilo, você vai começar a perder o medo da morte, né? Você não vai ter medo da morte. Claro que ninguém quer sofrer, né, gente? É uma doença, qualquer coisa ruim assim no nosso corpo, a gente está dentro do corpo físico, a gente não quer ser machucado, porque a gente vai sentir dor, né? Mas eu estou falando com relação ao seguinte, a morte chega de repente, assim, bem aquela morte bem rápida, um mal súbito, por exemplo. Você não vai ter medo. Você vai até preferir que seja assim, porque você não vai sofrer. Como você vê, você está fora do corpo. O corpo já foi, prossigo, continuo evoluindo, continuo, vou para o plano espiritual, continuo crescendo, depois reencarno de novo, pego outro corpo e assim vai indo. Entendeu? Então, a espiritualidade nesse momento, ela vem muito forte, ela está vindo muito forte nessa situação de acabar esse preconceito, essa intolerância religiosa. Isso já está ultrapassado, né, gente? Já está obsoleto, já, essa visão arcaica de espiritualidade, essa visão antiga católica. Tem muitos espíritas que estão transferindo o costume católico para a religião espírita. Foram católicos há séculos atrás, fanáticos, foram muitos da Inquisição, hoje reencarnam e vão para a doutrina espírita, eles transferem todo aquele jeitão católico, todo aquele jeitinho de ser católico da antiguidade para a religião espírita. Tem espíritas que querem fazer um espiritismo sem espíritos, não pode ter incorporação. Que espiritismo é esse que não tem espírito, que não incorpora espírito? Entendeu? Não existe isso. né? Criam homens ídolo, homens ídolo. Quem é homem ídolo? Ah, um espírito que estava aqui encarnado, fez um trabalho bonito, que é evoluído, sim. Ah, quem? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanulfo. Criam esses ídolos, fazem, transformam esses ídolos, essas pessoas em santos. Transformam, eles beatificam essas pessoas. Né? E são só pessoas, eles estão lá no plano espiritual, eles não são perfeitos, eles cometem erros, eles têm equívocos, cometem equívocos. Né? Eles têm dificuldades a melhorar, né? São evoluídos? São, com certeza, são evoluídos, mas ainda estão muito distante da angelitude. Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanulfo, André Luiz, está muito distante ainda da angelitude, gente. São pessoas normais como nós, e tem gente que está aí endeusando essas pessoas, esses espíritos. Eles não querem isso. Tem certos espíritas que endeusam tanto Bezerra de Menezes mais do que o próprio Jesus Cristo. Endeusam Chico Xavier mais do que o próprio Jesus Cristo. Entendeu? E eles lá não querem isso. Acho que eles gostam disso. Eles não gostam disso. Eles vêm pedindo para encarnados, assim como nós, porque se eles vierem aqui, vocês não vão ver eles. Né? Estão desencarnados, então a gente tem que usar um encarnado. E usar o Pedro, usar outra pessoa, né, que esteja fazendo algum vídeo aí, para explicar essa situação. Né? Eles não querem serem endeusados. Né? Eles são normais, eles são comuns. Tem muitos espíritas que acham que os seus mentores são espíritos elevadíssimos, são espíritos evoluidíssimos, né? E quando, na verdade, desencarna, chega no plano espiritual, se decepciona quando vê que os seus mentores são espíritos familiares, são espíritos afins, espíritos familiares, que são, às vezes, um irmão, um pai, uma mãe desencarnada, até de outra encarnação, que era um instrutor, um mentor, um espírito familiar. E aí ficam numa situação, poxa, eu achava que o espírito que era meu mentor era elevadíssimo. Entendeu? E tem gente que enche a boca para dizer que o seu mentor é um extraterrestre, como se isso fosse sinônimo de elevação espiritual da pessoa. Não é sinônimo de elevação espiritual. Ah, o meu mentor é um extraterrestre. E daí? Isso não quer dizer que eu sou elevado espiritualmente. Quem vai fazer você ser evoluído e elevado espiritualmente é você mesmo, não é o seu mentor, não é o extraterrestre que vai fazer você ser elevado espiritualmente. É você, você que vai ser o responsável da tua evolução espiritual. Eles só ajudam, eles dão um conselho. E muitos desses mentores, eles vêm para aprender com a gente. Em muitas situações, o médium é mais evoluído do que determinados mentores. É mais evoluído do que determinados mentores. Tem mentores que vêm para aprender com a gente. A gente aprende com eles também, mas eles também aprendem com a gente. Vem fazer intercâmbio com o médium. Tá, gente? Então, pensa primeiro na sua evolução. Não fica... o meu mentor é o Exu Tranca-Rua, mas o meu Tranca-Rua é um Tranca-Rua evoluidíssimo. Ah, mas o meu marabô, ele é um extraterrestre, ele vem com a roupagem de marabô. Meus parabéns, mas você não pode ficar se sentindo especial porque o seu mentor é um espírito evoluído, né? Nós não existe isso, nós somos todos iguais. O que existem são espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos, uns porque são mais velhos e tiveram mais tempo de progredir, outros que são mais novos e tiveram menos tempo de progredir, outros que são mais novos e são mais evoluídos do que os mais velhos, mas esses mais novos se esforçaram mais para progredir do que aqueles que são mais velhos, que ficaram parados e não se esforçaram para se dedicar para evoluir. Tem espíritos que são mais jovens, vamos botar um exemplo, imagine um espírito de 2 bilhões de anos, ele foi criado há 2 bilhões de anos, e tem um outro que tem 4 bilhões de anos, e esse de 2 bilhões de anos, ele é mais evoluído do que o de 4. Ué, mas o de 4 é mais velho, era para ser mais evoluído. Não, mas o de 2 bilhões se dedicou muito mais a evoluir do que o de 4. O de 4 é preguiçoso, o de 4 não se dedicou a evoluir. Então, aquele de 2 bilhões é mais evoluído do que o outro mais velho de 4 bilhões, porque aquele de 2 bilhões se dedicou mais. Entendeu? Então, é assim que as coisas funcionam no universo. Né? Tudo que para nós parece, para todos nós parece vazio, está ocupado. Não é porque os nossos olhos carnais não estão vendo que não existe. Né? Existe, a matéria, ela vibra numa em vários tipos de densidade. A matéria pode ser tão etérea e sutil que não te cause nenhuma impressão aos seus sentidos e aos seus instrumentos. Você não percebe, mas ela está ali, está ocupada. Né? Ela está ocupada. Tem extraterrestre evoluído que ele vê. Ele está encarnado, mas ele vê o plano espiritual todinho. Vou dar um exemplo. Pega um extraterrestre desse, bota aqui na Terra, ele olha para cima, para o nosso céu, ele vai ver as colônias. Vai ver as colônias, vai ver nosso lar, vai ver Aruanda, vai ver Grande Coração. Ele vai ver. Eu já vi. Em cima da casa, a plataforma de oração, a casa física, eu vi a colônia, a plataforma de oração. Não toda, eu vi uma parte aberta, assim, eu vi uns raios de luz assim que leva para lá, tipo um portal, e vi a colônia assim. Eu não vi tudo, vi uma parte. É muito bonito, né? Eu vi a colônia. Então, gente, essas coisas existem, né? Então, chegou a hora da gente expandir, né? Entender que somos espíritos imortais, que existe uma vida espiritual, os espíritos estão vindo aí, estão incorporando em mim, estão incorporando na Sabrina, estão, né, canalizando, né? Apesar de que muita gente aí pode não acreditar, assim como outros médiuns aí, tem gente que acha que os outros médiuns estão no animismo, né? Ou então é uma mistificação, mas os espíritos estão aí, eles incorporam, né? E quem está dando a cara a tapa é a gente, porque quem ataca não vai em cima dos espíritos, vai em cima do médium. Né? Vai em cima do médium. O médium é que está dando a cara a tapa aí no YouTube aí, para trazer alguma coisa aí para que as pessoas possam dar uma evoluída, dar uma melhorada, enxergar as coisas de outra forma, expandir o campo de visão, sair do preconceito, né? Sair da intolerância, do fanatismo, para a gente poder ter um mundo melhor. Ah, mas você não vai mudar o mundo. Poxa, mas se algumas pessoas mudarem, essas que mudarem ajudam outras a mudarem. Assim vai indo, e devagarzinho, no trabalhinho de formiguinha, o mundo vai melhorando. Se todo mundo fizer a sua parte, o mundo melhora rápido. Não pode é ficar parado, né? Ficar parado é que não dá. Então, vou ficar nosso papo por aqui, só para reflexão, bate-papo nosso. Aí tá vendo, não teve incorporação de espírito. Foi o próprio médium que falou. De vez em quando o médium fala também, né? De vez em quando o médium fala, não é só incorporação de espírito, não. Às vezes a gente vê, né? Quando tem incorporação de espírito, nossa, muitas visualizações. É. Se não tiver incorporação de espírito, as visualizações, elas diminuem. Se for um vídeo de oração, só de oração, é bem menos. Oração não, quer saber não. Quero ver a incorporação do Exu. Quero ver o Exu lá dando esporro. Quero ver o Exu gritando. Quero ver o Exu dando gargalhada. Mas tá bom, tá indo, né? Tá indo, tá indo. Então tá bom, gente. Vai ficar por aqui. Fiquem todos com Deus.